Quero saudar o presidente legislativo, o colega vereador Guido Mário, a secretária da mesa, a colega vereadora Sandra, os demais vereadores, vereadoras, aos servidores dessa casa e ao público que nos prestigia pelas mídias. Inicio a minha fala na noite de hoje acompanhando uma das reivindicações da vereadora Cirlei, mas de outra forma. A comunidade militar realmente vai vislumbrar o que acontece em nosso interior, porque senão o nosso interior, aos olhos da brigada militar e da nossa polícia, está tudo tranquilo. E a gente sabe, nós que moramos no interior, nós que temos o contato com esse povo, sabemos que não, as pessoas estão sendo lesadas, mas precisamos desse policiamento no interior. Então, com isso, nós precisamos do boletim de ocorrência. Também, há tempo aqui, nós estamos solicitando, eu solicito, o vereador Adalberto Soares solicita, outros vereadores vêm solicitando, a questão da recuperação das pontes em nosso interior. Né? Duas pontes, uma delas se encontra na Padilha Velha, né? A outra ponte se encontra no, na Padilha, que é a ponte que dá acesso ao Barracão Evangélico, e tantas outras pontes, como acontece no Rio da Ilha, como acontece também no Fialho. Em conversa com o secretário de obras, já se providenciou os orçamentos. Né? Se sabe que tem que ter previsão de recurso para fazer a obra, né? A recuperação dessas pontes, então já se tem os orçamentos. O que nós queremos realmente é agilidade, então, para que essas melhorias sejam executadas o mais rápido possível. Também não pude estar presente, mas esteve presente o vereador Preto, o vereador Levi, com o nosso prefeito e mais o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Queria estar presente, porque nós aqui nessa Casa Legislativa temos uma comissão que é para tratar referente isso aí, né? Mas vou ter o contato com o secretário, de Desenvolvimento Econômico de nosso município, porque eu preciso ter o revés dessa reunião. O que realmente o Estado e o que realmente o município está fazendo para nós darmos tranquilidade à nossa população referente à questão dos microempreendedores, as nossas fábricas, empresas que estão ali funcionando do jeito que dá, né? Mas as pessoas estão temerárias, o próprio empresário está temerário. Queremos saber realmente como será a retomada e o que está se fazendo realmente em consonância com o Estado e com a União para darmos a tranquilidade ao que move a economia, né? Também, o que nós vimos que está aumentando muito a questão do vírus, né? Então pedimos à comunidade que tomem todas